E o prémio jovem vai para... Todos sabem que se nós tivéssemos terminado o beijo no zombie, olá, claro que iríamos ganhar. É a tua vez. É a tua vez. Oh, pois. Oh, Jake, eu aposto que tu dizes isso a todas. Empurra o Jake. Quer dizer... E o prémio... E o prémio para melhor beijo no ecrã vai para... Frankie Muniz e a sua almofada em Dura Vida de Estudante. Bom trabalho, Frankie. Infelizmente, o Frankie está a fazer um filme na Roménia. E a almofada teve um encontro com um colchão de molas. Pausa para risos. Oh, enganei-me outra vez. Nós vamos aceitar o prémio em nome do Frank. Obrigada. Oh, e para o ano prometo que me corro muito melhor. Adeus. Oh, que cena. Calma. Mas... O público adora quando nos enganamos. Além disso, eu acho que estiveste bem. Obrigada. Pausa para aplausos. Adorei ver-te mais uma vez, Ana. Estou ansioso para terminar o beijo daquele episódio. Eu vou dizer ao meu pessoal para ligar para o teu. Fixe. O meu pessoal fica à espera. Chegou o pessoal. Eu sou a Lola. Sou a pessoa mais importante. A tua cara é-me familiar, mas não nos conhecemos. Nem sequer na escola ou coisa assim. Eu estudo em casa. Com os animais. Até tenho ossos. Hã? Hã? Ok. Foi um prazer conhecer-te. Adeus. Adeus, Jake. Eu estudo em casa, com os animais, até tenho alces. Lola, acabaste de dar nas vistas. Não tenho nada. É, sabes que mais? Ele acabou com a rapariga da escola. Quer dizer que o caça-zombi está disponível. Eu sei. Estou ansiosa que chegue segunda-feira. Finalmente eu e o Jake podemos ficar juntos. Ou não. Lamento. Não, eu fico bem. A sério? Eu não podia estar melhor. Ups. O Frankie vai passar-se quando receber o seu jovem sem cabeça. Desculpa, companheiro. Não faz mal. Ok, chega de fotografias. Agora podemos ter um pouco de privacidade? Obrigado. Uau! Lá se foi um belo gelado. Isso está mal. Eu sei. E o pior é que o Jake gostava de ti e deste-lhe com os pés. Caso contrário, agora estarias ali com o Jake a dar-lhe pipoquinhas. Oh, Lily, tens um bocado de gelado na cara. Onde? Aqui. Obrigada. Hey, guardanapo? Não, não me sujei. Claro que não, isso estou eu a ver. Mas já agora... Uma rapariga adora sempre um bom guardanapo. Obrigada, sou a Miley. Eu sou o Willis. Tu tens uma graça enorme, tanta graça. Vá, senta-te. Costumas vir cá? Não, acabei de mudar de Seattle. Seattle, estou a ver que contigo não dá para pararmos. Eu também não apanhei. Então, tu andas em que escola? Em Eastwood, estou no último ano. És finalista? É que nós estamos com fome. Eu vou ali ao bar buscar qualquer coisa. Espera aqui, Walter. É o Willis. Tu tens mesmo graça, és imparável. Lily, não deixes o tipo sair daqui. O que é que estás a fazer? Não podes andar com um finalista, é velho demais. Para fazer ciúmes ao Jake e assim fazê-lo perceber que é de mim que ele gosta? Diabólico. Ou devo dizer fichabólico. Está mas é caladinha. Oh, olá, Jake. Nem reparei que tu estavas na praia. Oh, olá, Miley. Eu também não reparei que tu estavas na praia. Esta é Holly. É uma atriz. Ah, pois é. Já me lembro. Eu vi-te naquele anúncio onde tinhas uma conversa bastante desagradável com a tua mãe. Mas resolveste o problema. Ela não é mesmo minha mãe. Topas? Bem, mas curaste o pé de atleta. Então, quem é o teu amigo? Oh, é o Willis. Acabou de chegar de Seattle. Sabes, a capital do café na América. Ele bebe muito forte. A Holly prefere pingado. O Willis faz a barba. A Holly usa cera. O Willis é finalista. Uau! Tchau! Ei, eu estava a pensar, gostavas de vir comigo a uma festa de bowling? Sim, é claro que vou a uma festa de bowling contigo e com todos os teus colegas finalistas. Oh, Holly, abre a boquinha. Oh, Willis, não estás com fome? Porquê que a Miley enfiou aquilo na boca daquele rapaz? Acho que era para parecer romântico. Olha, pai, hoje na reunião de pais és capaz de ouvir falar num concurso de arrotos. Só quero que saibas que isso nunca aconteceu. E que eu não fui o grande campeão. Não posso aprovar esse comportamento. Mas mais vale que saia pelo sótão que pela cave. Obrigado, pai, mas não faças esse tipo de humor com a Sra. Kunkel. Aquela mulher nunca acha graça a nada. Ah, de certeza que eu vou para lá rir. Aposto que ela ainda não ouviu esta. Trus, trus. Não, pai. Não. Não contes piadas do trus, trus, está bem? Não contes piadas. Se tu achares graça a alguma coisa, vou ficar de castigo. Para de exagerar, Jackson. Ninguém que dedica uma vida inteira a educar crianças pode ser assim tão mau. Tu achas? Stuart? Ontem à noite o teu pai tentou contar-me aquela piada do trus-trus. Oh, não, eu juro que lhe disse para não contar. Piscaste os olhos. Ninguém pisca os olhos na minha aula. Eu não pisquei. Oh, não. Acabou-se. Eu não pude fazer nada ao teu pai, mas a ti. Vais para a solitária uma semana. Não, a jaula não. Oh, sim. Jaula. Sou muito jovem. Oh, por favor. Não. Pai, vai lá. Limita-te a entrar e a sair logo, está bem? Guarda esse teu charme encantador para aquela senhora do mercado. Acabaste de me dar uma ideia. Posso usar as minhas velhas piadas com comida para quebrar o gelo entre nós. Como vai a avaliação? A senhora é uma romântica. Isto vai ser de arrasar. Estou feito. Tu não podes ir sair com ele? Começas por ir jogar bowling com o finalista e a seguir vais acabar a fazer kart com o universitário. Isso é uma loucura. Ei, mas quem é que está a fazer uma tempestade numa taça com leite e cereais? Vá lá, não se preocupem. Eu não vou chegar a sair com o Willy. Só disse que sim para fazer ciúmes ao Jake. Então, como é que te vais livrar da festa de bowling? Oh, ligo ao Willy e digo-lhe a verdade. Que me esqueci de que sou alérgica a sapatos alugados. Perfeito. Olá, pessoal. Oh. Olá, Jake. Olá. Então a gente vê-se logo à noite lá no bowling. Sim, eu acho que o quê? Bem, eu combinei mais logo fazer um joguinho de bowling com a Holly, por isso a gente vê-se lá. Tenho muita pena, mas eu não sei se ainda vou ao... Oh, o teu namorado finalista já acabou tudo contigo. Não, só não sei se Vou vestir o top vermelho ou verde para o caso tentares encontrar-me. Ah, obrigado por seres tão atenciosa. Não agradeças. Vemo-nos lá. Sim, vemo-nos lá. Não se preocupem, ele está a cair que nem um patinho. A cair aonde? Eu não faço ideia. Pai, hoje aconteceu uma coisa estranha na escola. De repente a setora olhou para mim e bem riu-se. Certeza. Alguns disseram que foi uma ilusão de ótica, que eu estava sobre o efeito do meu próprio gás. Ela parecia estar bem quando falaste ontem com ela. A Karen? Sim, ela estava ótima. Até passámos pelo café. Oh! Tu e a Kunkel foram beber café? Estás a brincar? E algumas panquecas? Eu não posso acreditar. Tu foste com as tuas piadas de fruta e agora a setora Kunkel já... bem sorri. Ah, sim? Mas eu apenas estive a falar com ela. Ontem comecei o dia com o pé direito. Espera aí. Se ela em meia hora e com o teu pé direito ficou sorridente, imagina o que é que podia acontecer se saíssem. Atenção, turma. A melhor forma de aprender a teoria da dualidade onda-partícula é apanharmos umas altas ondas. Anda, minha bomboca. É hora de surfarmos. É para já, meu ursinho. Quer dizer que vou ter positiva? Eu vou dar positiva à turma inteira. Toca a surfar! Jackson! Jackson? Jackson! Desculpa, pai. Então, quando é que voltas a vê-la? Sobre isso não falei. Não, tens de atacar, Romeu! Está na hora de entrar na onda da Karen Kunkel, por favor. Mas Jackson, não te atrevas. Estou, Karen! Ah, sim, fala Robbie Stewart. Esforça-te, pai. Esforça-te. Estou com um mau pressentimento. Vá lá, ficamos só um bocado para o Jake poder ver-me com o Willis e depois vamos logo embora. Não há problema. Não estou a ver o Willis. Procuro um grupo de mais velhos e com classe. Hey, olá, Miley. Olá, Willis. Quem é esse? O meu melhor amigo, Mike. Esta é a tal miúda que te falei. O que é que tu achas? Oba, oba. Melhor amigo? Quantos anos é que ele tem? Eu sei. Parece ter 10, mas ele já tem 12. Não é um bocado estranho andares com tipos mais novos do que tu? Sabes? Na verdade, eu sou ainda mais novo. Quantos anos é que tens? Tenho 11. E 3 quartos. Tu tens 11? E 3 quartos. Qual é a tua ideia, Willis? Tu podes ter 11 anos! E 3 quartos, hã? Não estás a ajudar? E tira-mas essa girafa da cabeça! É um dragão! Não importa, é um balão de criança! Vê o lado positivo? Ela pode fazer de ama seca e ganhar umas massas! Tu disseste-me que eras finalista! Isso! Do ensino preparatório! Desculpa, mas eu achei que ia ser fixe ir a uma festa com uma... uma cota. Eu nem acredito que me usaste. Oh, tal como tu também o usaste? Pronto, está bem. Sim, eu usei-o. Agi mal, eu aprendi a lição e nunca mais volto a fazer isto. Jack, vem aí. Depois desta noite, depressa, abraça-me. Uau, eu estou a abraçá-la. Willis, anda. Eles vão partir o bolo. Tem formato de um castelo. Take an easy. É melhor despachar-te. Se queres provar, o pudim de ovos. Pudim de ovos? Lembras-te quando preferias um pudim a uma miúda? Yeah. Crianças. Não queres provar? Vou tirar só uma fatia. Vá lá, Lily, depressa. Vamos sair daqui antes que o Jake... Olá, Lily. Miley? Olá! Aquele ali não é o teu namorado finalista? Não, mas o miúdo é parecido com ele. Ah, Eu sou o Rei Willy. E por acaso tem o mesmo nome? Olá, Miley. E conhece-me. Pai, o que é que estás a fazer? O que é que tu achas que estou a fazer? Graças a ti estou a fazer uma galinha à la Kunkel. Tira esse pano da loiça, se não te importas. Não podes convidar uma mulher para um encontro e aparecer como se trabalhasses num restaurante de segunda categoria? Não é um encontro, filho. É um jantar entre dois adultos, porque o filho de um dos adultos meteu-se onde não devia. Ok, faz como quiseres, pai. Podes passar para este lado. Nem penses nisso. Pai! Jackson, afasta essa água de colónia da minha galinha, mas o que é que deu? Será que és capaz de colaborar comigo, pai? Agora aproxima esse narizinho que está na hora de aparar a relva. Que é isso? Afasta esse corta-relvas da minha cara! Oh, man, é ela! Ao menos... Jesus! Eu não fazia isso nem que me pagasses. Olá, Jackson. Setora Kunkel, pode entrar. Karen, está ansiosa por saber o que é que se laranja? Oh, Robbie, essa teve muita traça. Cheira muito bem. Pois cheira, e sabe ainda melhor. Sensacional. Mas eu acho que está a precisar de uma pitada de estragão. Uou, já temos aqui as especiarias muito bem equilibradas. Não há necessidade de desequilibrar, mas obrigado pela dica. Mas era só uma pitada. Eu também sou uma ótima cozinheira. Pode ser que sim, mas esta receita já está na família há muitas gerações. Isso não significa que não se possa melhorar. Foi suficientemente boa para ficar em segundo lugar na feira anual de receitas do Tennessee, minha amiga. Ana, se tivesse uma pitada de estragão, eu acho que tinha ganho. Ei, então, calma, lembrem-se daquelas panquecas com doce. Bons tempos, bons tempos! Eu lembro-me da panqueca porque alguém teve a coragem de comer o doce todo. E estava delicioso porque felizmente não tinha estragão. Ei, ei, ouçam, quem quer comer pizza? Eu adoro aquela com queijo e mussarela. Sabe, qualquer pessoa tem direito a ter a sua opinião. Mas neste caso, a sua é pior do que um macaco a fazer macacadas. Na minha opinião, você está tão errado como a sua gramática, Parolo. Oh, então, uma pitada de estragão não muda nada. Pronto, já chega. O próximo que disser estragão vai-se embora. Estragão? Estragão? Estragão! Vou-me embora! Então e as minhas notas, pai? Ah, já percebi qual era o teu plano. Filho, lamento. Mas se queres boas notas, tens de merecê-las. Mas afinal, que tipo de pai és tu? Espera aí, eu tive uma ideia. Setora Kunkel! Setora Kunkel, espere! Setora Kunkel, venha cá! Venha cá! Vocês fazem um par e peras! Olhe para aqui, eu tenho aqui uma pera! Era uma graça! Oh, fixe, está ali o Jake. Vais ter de enfrentá-lo mais cedo ou mais tarde? Mais tarde. Está bem, pronto, mas já estou a ouvi-lo. Olá, Miley, o que é que tu e o Willis fazem logo à noite? Vão sair para o parque infantil, é isso? Está a saber? Parece que ele já está a contar a cena. Afinal, eu mereço mesmo isto, eu usei o Willis. Bolas, podes crer. Parecia que estavas constipada e que ele era um lenço. Willis, posso usar-te por um segundo? Adeus, Willis. Eu já admiti que agi mal. Não precisas de meter o meu nariz nisto. Foi um completo desastre. Não foi nada. Derrubei os pinos todos. Mas foi ao pontapé. Não podias ter ficado calada. Ei, Miley! Soubemos agora mesmo já que... Já sei. Eu fui sair com um miúdo de 11 anos. Mas em minha defesa posso dizer que ele passava por 16. Sem o balãozinho. E sem os autoplantes ninja. Eu ia só contar-te uma piada que o Jack acabou de contar. Mas tu andares a sair com o miúdo doce tem muito mais graça. Embaraço. Eu vou tentar saber qual era a piada. Se calhar o Jake não contou a ninguém. Porquê é que não haveria de contar? Qualquer um contava. Vou ter de descobrir. Muito bem, Jake. Importas-te de me dizer o que é que se passa? Porquê é que não falaste a ninguém sobre o miúdo do balãozinho? Porquê é que havia de contar? Tu parecias estar tão infeliz ontem à noite. Eu não queria piorar as coisas. A sério? Mas que simpático. Eu ando a tentar dizer-te isto desde que conheci. Eu não sou má pessoa. Talvez não. E depois, até achei engraçado teres tanto trabalho só para me fazer ciúmes. Uou, calminha aí, convencido. Porquê que haveria de querer fazer-te ciúmes? Segundo me parece, tu tens uma namorada. A Holly? Ela não é minha namorada. Entramos os dois no mesmo filme e saímos juntos para divulgá-lo, percebes? Não me disseste isso antes. Porquê? Bem, não disse. Espera aí, eu já sei porquê. Porque estavas a tentar fazer-me a mim ciúmes. Estava nada. Estavas sim, admite, Jake, tu gostas de mim. Ah, tu é que gostas de mim, admite lá. Não, admite tu. Admite tu. Admite tu. Acho que isto significa que agora andamos. Eu acho que sim. Bom, queres ir sair um dia destes ou queres ser tu a perguntar visto que és o homem? Bem, eu não sei como é que é dizer. Vá lá, vais ver que não custa. Bom, ok. Queres sair comigo deste sábado há 4 meses? Sim, parece-me... Hã? O Frank ia agora fazer um filme, mas recusou. Vou hoje para a Roménia. Pois, mas não podes ir assim. Beijaste-me. Olha, eu não tenho culpa de ir entrar num grande filme. Eu sei, mas tu beijaste-me! Mãe, eu sei, foi ótimo. E assim já não vou ter de ficar 4 meses a imaginar como é que seria. Pois, teria sido horrível partir sem me teres conseguido beijar. Exatamente! E afinal ainda são 4 meses, por isso eu vou dar-te uma coisa extra para te lembrares de mim. Uau! Está caidinho por mim.